meu rosto se mistura as lágrimas, a lembrança de vidas que foram arrancadas precocemente. A maioria inocentes ou não? Quem somos nós pra julgar ou derrubar um irmão? Cemitério lotado, um parente revoltado. Quem foi que disse que o crime adiantava ao lado? Mas é assim, o dinheiro fácil ilude. Vai nascer a ganância e o seu lado mais rude. Mata os sonhos, a esperança, a inocência, a decência. O ser humano é decadência, pede clemência. O socorro não chega, milhares de vítimas todo dia. Na periferia alguém perde a vida. Quem seria o salvador? Um pastor, um pecador, o mais puro amor, Jesus Cristo, nosso Senhor. Delegacia, óbitos, morte natural, aqui não é normal. É assim mesmo a comédia da vida real. Química pesada, periferia armada, construção do viaduto não te livra da bala. Mas que nada, pensam que somos lixo. Jovens frustrados, escravos do vício. Cemitério São Francisco, Gaminha, Campo da Esperança ou Planaltina. Vidas perdidas na batalha eterna. Corpos encontrados, vítimas da guerra. Você foi uma delas que hoje eu venho lembrar. Em sua memória sendo a vela para recordar. Meu irmão, um dia eu vou te encontrar. Infelizmente hoje só resta uma cruz, um caixão, rosas, orações a Jesus. Pra que em paz você possa descansar. E um dia de finados pra vir te visitar. De morte, luto, cortejo, saudade. Pessoas que se foram por atos covardes e por ingenuidade se envolveram na vida do crime. Melodia dramática, o som do sino no ringue. Não cita nome na letra, é só mais uma homenagem aos irmãos da favela com nome escrito na lápide. Se hoje você chora a perda de alguém, reze por sua alma, que Deus o tenha, amém. Hoje é só mais um dia, a vida continua. Fica então a saudade e a música das ruas. Cante na procissão, aqui carrega um caixão. Ofereça na rádio como se fosse oração. A letra escrita baseada em memórias, em pessoas que tiveram o seu dia de glórias. Lembrados ao som de bumbo, caixa e rima, e a voz do atitude feminina.